Puxa a tropa, Neymar. Hoje eu vou acabar contigo. Vou acabar contigo. Trava na pose, trava na pose. Deixa o seu corpo balançar. Vem sentando, faz a cara do deboche. Sentando, faz a cara do deboche. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. Travou? Oh, então destrava. Sentando, faz a cara do deboche. Tô passando mal. Tô passando mal.